Yeah, check, motherfuckers, check. Um trás, 2014, yo, sou do inferno. Andrazo, supremo mestre, comandante de todas as almas. Vetores do inferno astral, por onde todos aqui embaixo passam. Consciente de todas as dores, é que os humanos estão sujeitos. Eu descarrego toda a insanidade pra que meus versos tenham um efeito. Conhecedor de toda a magia proveniente dos magos antigos, condenados e torturados pelo regime do cristianismo. Mas eles voltaram como almas pra iluminar pessoas como eu, que buscam a verdade de todas as coisas, pois a esperança não morreu. Os ingredientes são misturados, como no rito antigo pagão. Um homem de preto não tem medo de entoar a obscura canção. Eu poderia ser mais um idiota iludido com a salvação, mas estou aqui na madrugada escrevendo sobre a obra da escuridão. E não faz mal a quem serve obedientemente sem questionar o que é ordenado. É premiado com a verdade dada a todos os homens iluminados. No final de tudo vai dar certo e nosso nome será exaltado, pois já é de conhecimento de todos que esse mundo já está dominado. O trabalho do jovem ordenado e foi das profundezas do Hades e retornou com valioso aprendizado. Muito fácil saber quem é farsante nesse mundo onde a luz não chega. Você não cria, você já nasce o soldado das almas andantes negras. Se conhecem pelo olhar e pelas palavras que são cantadas, pelas músicas adoradas, pelas cicatrizes na cara. Não viemos ao mundo pra salvar ninguém, pelo contrário, viemos buscar. Eles correm quanto podem, mas sabem que nunca vão poder escapar, pois carregam uma marca única onde só nós conseguimos ver. Nos divertimos com seres humanos que não conseguem sobreviver. Assistimos de camarote as atrocidades cometidas por aqueles homens que tinham tudo, agora não tem nem a própria vida. Eles acreditam que tudo acaba aqui, que realmente tem um livre-arbítrio. Então aproveitem o tempo restante, pois o seu dia já está vindo. Estamos andando por aí, observando as nossas crias, e quando for a maldita hora, os levaremos pro mundo da agonia.